Controle 120 decimal 8. 1208, obrigado, boa tarde, senhor. Controle Salvador, 35489, para refalagem na Arbor. 35489, controle Salvador. Contato radar. Então é 1-1, quase no centro de solo, reportagem. Atualizado, vou passar a para o táxi 3-2-9-3. Solo agora 397, está com 187 a bordo. 3 horas e 30, alterna Campinas, para o táxi. 1-394, confirme os dados, por gentileza. 187, 3 horas e 30, alterna Campinas. 394, táxi em frente, índio, no ponto de espera, chama 2886, altímetro no 015. Em frente, ponto de espera, 86, obrigado. 394. Chanel 6210, give the way, Boeing 737 of Gold Company, after the traffic via Julia 2105. God after go, we'll proceed to gate 05, Chanel via Julia, Chanel 6210. Tem 3206, solo voltando. Tá escutando. Coordenação equipe de solo, temos um 737 da Gol que vai passar a cauda. Após o mesmo liberar, a sua Índia está livre no 02. Após o Gol passar, está liberado essa vez água no meio. O 2733, posteiro na escuta. Volta 3805, pushback, acionamento no 01. Sim? Então 3805, agora sim, pushback, acionamento no 01. Quente, aguarde até 3805. Aguarde até 3805. Chané 6315 na escuta para cópia. 6315, cópia. Chané 6315, Salvador Guarulhos, autorizado no nível 360. Decolada no zero, primeira curva direita, piscina saída da El, lenda após lenda, voa bridge. Posição bridge, onde intercepta a rota com Zulu 16. 5522, um transponder, o controle 120.8, Chané 6315. 6315, autorizado 360 para Guarulhos, decola da pistola 0, primeira curva direita. Abael Leda, em Leda, voa brinde, intercepta o Zulu 16. 5522, no transponder 1208 ao controle. No 5, correto, cotejamento 04, portão, repostando pronto. Repostará no 4, pronto. Tem 3206, confirme estimado? E Salvador, voo 924, boa tarde, passa 2300, tá pouca. Voo 924, controle, meu cordial, contato do radar. Boa tarde, vigilância 924. Voo 1600, chama Recife, 1685. 2685, boa, 1600, obrigado senhor. Boa. Mata 3216, vai livrar pela Índia aqui, né? Sim, ativo. Até o ponto de espera, o táxi será via Índia. Gente, obrigado. 099, autorizado, decolagem, pistão no zero. Livre, 394. Agora novamente. Gol, 1600 novamente, prossiga. É, princesa, a frequência é 285, tem secundária? 12685. Boa, aguarda perto. 2085, obrigado. poderiam estimar no Barutão 3805? Afirmativo, temos um colega da sua companhia que iniciou no 02 e nesse setor do portão 14 é um por um, ok? Um por vez. Aguarde por gentileza, de 5 a 7 minutos. Maravilha, muito grato. Solo Janeb 142, coordenação Recife. Mano 42, aguarda Recife 350, número 2. Obrigado. Nove, quatro, decolados, 1-2, controle 1-2-0, decimal 8. 2-0-8, 3-9-4. Controle, gol, 1-3-9-4, boa. 1-3-9-4, este é o controle, Salvador. Meu cordial, após 2000, Leda, Leda Bridge. Contato, radar. 2000, Leda. Leda Bridge, 3-4. Xenem 1-4-2 na escuta para cópia. Copia. Xenem 1-4-2, Salvador Recife, autorizado nível 350. A rota é por Whisky 58. Decola 1-0, primeira curva esquerda, terceira saída Puca, transição Caju. 5536 no transponder, controle 1-2-0-8, Xenem 1-4-2. 1-4-2 é o Xenem, nível 350, autorizado, é por Whisky 58, tá Recife. Decola 1-0, curva esquerda, Puca, Aracaju. 5536-1208, Oxalé 6142. Protegimento correto, repasse quando pronto. Poderá. O 2733 é o solo, voltando? Na sua escuta, pronto. Poderia confirmar o plano que foi feito para 17 Zulu? Estamos entrando aqui em contato com o centro do Recife, pois o mesmo não recebeu o seu plano, ok? Estamos tentando transmitir ele via fonia. Gente, o plano foi passado, tenho aqui o papel na mão. Foi pelo capitão Fabrício. Afirmativo, eu estou aqui no meu sistema. Só foi o centro que não recebeu. Estamos tentando passar o plano dele via telefone, ok? Agilizar, você libera da parte. Gente, eu não posso autorizar devido não ter ainda autorização do centro, ok? Gente, vai aguardar. Bom, o T32 no meio está preocupado, táxi 139 a bordo, 6:37, alternando João Pessoa. Via Índia no ponto de frente, chama 208.6, altímetro 1095, tem 32 no meio, bom voo. Índia 108.6, 1500 no ajuste, 2.6. Para o Juliette Victor Charlie autorizando o táxi, então com esperado o táxi sem papá, reporta pronto para o ingresso. Papá, né, Juliette? Azul 4116, na escuta da torre. Oi, Silvio Salvador, boa tarde, Azul 4116, baixado travado. Sente o vento, 140 graus, 109, autorizado pouso, pista 10, tráfego do avistado, quem é no momento é 1095. Preciso pouso no 0-1-5, azul 4-1-6. Então 3-2-1-6, mantém ponto de espera da pista 1-0. Mantém, 3-2-1-6. Então 3-8-0-5, é o solo voltando. Prossiga solo, está 3-8-0-5. Coordenação equipe de solo, temos um Airblaze Transivinte acompanhado que irá passar a sua cauda ainda. Assim que o mesmo livrar, a cauda está livre no 0-1. Afirmativo, uma vez que era uma vez livre a nossa cauda, estamos autorizados, estamos 3805. Vai táxi até a cabeceira 17. Quando estiver pronto para o táxi, reporta a torre 118 desse momento. 33 Salvador Barreiras, nível autorizado é o 100, decolagem da pista 10, primeira curva esquerda, terceira saída Momo, após direto Barreiras. Lema Yankee, após cancela para o nível 105 visual. 5100, transponda o controle 120 décima 8, posse aérea 2733. Exato, Salvador Barreiras, 1-70, decola da 10, rua esquerda, saída Momo, depois direto Barreiras, plano Yankee, passa 105 visual, unida, aciona 5100, controle 1208. Protegimento correto, pátio militar, confirma o B.O.B. Tá bom. Não copiei. 04, a bordo. E autonomia? Autonomia, 6 horas e 20. Filmativo, chame a torre para o táxi, 2733, Futéria. Para a torre para o táxi, 2733. Tem 3561, informação em curso Sierra, autorizador 360, nível para Brasília, Epizulu 97. Decolada 1-0, primeira curva à direita, perfil da saída Arbor, após voa elétron de intercepta rota autorizada. 5523, no transponder, controle 120, décima 8, você tem 3561. Protegimento correto, respondo pronto no 08, portão. Cinco. 1-333-10 ao portão, com a mensagem aqui pessoal, responde pro táxi. Max Sierra Golf, autorizado o táxi até o ponto de espera da pista 17. Ok, Azul 4116, proceed your taxi via Alpha, on to taxi Juliet, report before Juliet. Alpha, then Juliet, report before Juliet, 4116. 132, 16, vento 150 graus, 09, autorizado a colagem pista 10. Iniciou, tá 3-2-1-6. Juliette Victor Charlie, decolada 1-8, controle 1-2-0, destino 8. Controle 1-2-0-8, obrigado, senhor, boa tarde. Controle Juliette Victor Charlie, decolada 1-7, você escuta 5-5-1-4. Juliette Victor Charlie, controle Salvador, suba sem restrições, colo nível visual 05, voo direto autorizado, informe estimado para pouco. Eita, livre exceção para o 105, aguarde só um minutinho, senhor. 2733, aciona 5544, por gentileza, o restante do, da autorização permanece. 5544 para o Força Aérea 2733. Ok, hora certa, 1720, pouso embrumado, 1835. Fiante. Copiei. Abraço aí. Três, 193, ali mantém pistão 0. Autorizado ali mantém 1-0, 3-1-3. Salvador, tá 3-2-1-6, no perfil da Frontin. Tino do Cortex, aí, Juliet, please. Ok, don't you involve before Juliet. Your position number one? Your number will be number 3. Better have elbows of some component before I'm pushed back. Está presente direto a Bocu? Positivo, capitão. Grato. 0-0-0-9-9, autorizada a decolagem, pista 1-0. Autorizada a decolagem 1-0, está 3-1-9-3. Através da minha lua, chegou no 1-3-3-3-4. 7, mantém a cabeceira no 7. Ciente, o Força Aérea 2733, mantém ponto de espera da Taxi Hotel, por gentileza. O Azul 4116 to stand 02, rotation the Airbus, the taxi of Airbus. Bruno 333, dará passagem ao Embraer da Azul, após prossegue via Pátio Índia, no ponto espera chama a torre. 1086, altímetro 0015, Bruno 333. Ok, vai dar passagem do Azul, para Pátio Índia, 2862, altímetro 0015, Bruno 333. Afirmativa, só para informação foi dado preferência aí Azul, devido vai ter que aguardar um pouco de separação aí do tempo que está chegando agora no ponto espera, ok? Sim, sem problema, obrigado. Controle Salvador, boa tarde, C3193. C3193, este é o controle Salvador. Meu cordial, está em contato radar 2000, gira direita, voa em Leda, Leda Bridge. Direita, Leda, Leda Bridge, 3193. Positivo. Positivo. Autorizado alinhar e decolar então da interseção até o vento 150 graus 08 mais. Decola do hotel de 7. Torre Salvador, muito boa tarde, é o TAM 3805, pode esperar da 10, pronto para a partida. 3805, mantém ponto de espera da 10. Mantém o ponto de espera, então 3805. C5489, chame Recife, 2828. 1288, obrigado, senhor. O Papa Romeu Juliette e Vitor Thiago. Eu sei, senhor. O melhor centro de controle do Nordeste está fazendo os cálculos com relação ao seu voo e nos questiona a respeito do seu estimado lá no Través de Conquista. Aguarde só um minutinho, Através de Conquista, 15 minutos antes do pouso, seria os 18h20. Ah, ok. 1820, vai informar o magnífico centro de controle. Ok, muito obrigado. TAM 3216, chame Recife, 12685. 2685, TAM 3216, boa. Boa. TAM 3805, ali mantém pista no zero. Ali mantém no zero, TAM 3805. Força Aérea 2733, decolado aos 25, controle em 120, decimal 8. 1208, controle 2733. Controle Salvador, Força Aérea 2733. Força Aérea 2733, controle, está em contato radar. Golf mais uns 2 minutinhos. A aeronave que decolou da pistola 0 realiza o mesmo perfil de saída que o senhor. E o perfil da aeronave é o mesmo. Era brasileira 2733, vamos abreviar essa trajetória. Caso tenha condições, voo direto Barreiras, campo. Muito obrigado, direto Barreiras, companheiro. C561108 é o portão, quadrante aqui de solo, reposto do táxi. Portão do táxi, tá? Olha, Salvador, o 273 está livre da restrição de 3.000 pés da carta. Positivo, suba sem restrições e voo direto. Está acendendo para o 171-273. Para Ondina, corredor Axé. Corredor Axé, Ondina, piloto em comando Reinaldo, 15 minutos de voo, Guardião 02. Tem condições de decolar do pátio do Guia direto para o Axé? Confirmo. Obrigado, boa tarde. Boa. Do vento 160.08 nós, direto corredor Axé para Ondina, 15 minutos de voo, o Guardião 02, reporta fora do sol. Mike Serra Golf, vento 160.08 nós, atrasado a classe pistão no 7. Guardião 02, sem interferir com o eixo de decolagem da pista 1735, sem interferir com o eixo. Certo, com o eixo. Já fora do solo, controlado o farol, Guardião 02. Ciente, Guardião 02, considere decolada aos 30. 30 decolagem. Golf decolado aos 30, controle 120 decimal 8. Controle 208, grato. Papa Romeu, Mike Serra Golf. Papa Romeu, Mike Serra Golf, controle Salvador, está em contato radar. Qual a radial ideal de afastamento, Mike Serra Golf? A 290. 290. Façamos o seguinte. O senhor vai iniciar uma curva direita agora para interceptar a radial, subindo sem restrições para o nível de voo 080. Informe o seu estimado para pouso. Autorizado, subindo sem restrição, curva direita para bloqueio da 290, está estimando o pouso aos 1835. 1835, anotei. Controle, Salvador, Guardião 02. Capitão Guardião 02, este é o controle Salvador, meu cordial. Meu cordial, grande leite. Um abraço, voo visual sempre na escuta, Guardião. Bom dia. Força Aérea Brasileira 2733, controle. Prossiga. Deseja saber qual o seu estimado para pouso em Barreira. Estimado 2010, Lulu. 2010, anotei. 1395 ao solo? 315, prossiga. Afirmativo, só não autorizei seu push, devido ter duas aeronaves para decolagem no mesmo tecido saída, ok? E já temos um dois detan que já finalizou o push e assim de não preferir o tráfego. Ah, sem problema, é certo. Ataque da 3561, 103 a bordo, contando 3 horas com... O decolado é o 33, controle 1, 20, decimal 8. 208, boa tarde. Altímetro 1095. Bate 1, Índia, ponto para chamar a torre, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3. Anima tempo no zero. Anima tempo no zero, vamos 333. Controle, 3805, boa tarde. Eu 3805, este é o controle Salvador, meu cordial, contato radar, voe Leda, Leda Bridge, câmbio. Leda Bridge, 3805. Romeo, Juliette, Vitor Charlie, visual 105, chame Recife, frequência 1288, caso negativo 125, ONU, boa viagem. ONU 288, negativo 125, ONU, muito obrigado, senhor. Boa. Boa tarde. O Mike Ferro está presente, cancela, instrumento, final 085, proposto e aceito 1735, Mike Ferro, vai prosseguir agora, visual no 85, mantendo o estimado para pouso, confere? Afirma. Ciente. 12 no 3, Salvador Galeão, 3-0 nível 360, decolada 1-0, primeira curva direita, terceira saída da El Leida, após Leida, voa Bridge, onde intercepta a rota para o Zulu 1-0. 5-5-3.